desativou 1-8-7 com 158 a bordo, autonomia de 4 horas e 50 minutos, alterna Brasília. Bruno 817, pode servir a Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, e no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 0-5. 1-0-5, tem destaque via Índia Alfa, ponto de espera no 0, pronto, reportará o gol 1-8-7. Sete, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus com 8 nós. A linha decola pista 10, com 1-8-7. 8 no 7, decolado aos 45, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Voo no 197. Controle voo 1897. 1897, contato radar, submarcando nível de voo 360, voo direto Leda. Direto Leda 360, voo 1897. Suba restrita ao nível 300, chame o centro Recife na frequência 251, alterna 133, decimal 25. Bom dia. Restrita ao 1300, confirmando a frequência de Recife 1251-3325, 1897. Positivo, confirmo. Bom dia. Obrigado, bom fim de semana. bom dia. Whisky Juliette Eco no pátio 3, solicito autorização de reboque para o pátio 1, posição 10. Whisky Juliette Eco está autorizado no início do reboque e ingresso no pátio principal. Reporta no término. Certo, reportarei. Grato.